Aí, mano. Atividade, mano. Os botas tá recolhendo a moto dos manos embaixo. Sério, mano? Porra. Novamente essa deselegância aí, mano. Que isso, velho? Esses caras querem agradar quem? O Estado. Mas aí, não verdade. Quando os botas vêm, cê dá o grito, morreu. Tô comendo placa no cabelo. Fudeu, se eles veem, não me lombro. Eu acho até esquisito, lá se foi. Os botas ainda me quer na blitz. Não sei como ainda insiste. De fã, eles não pegam, imagina de twist. Eita, cena triste, cair na teia do clã. Seu patrimônio amarrado no reboque do Detran. 6 da manhã e eu sonhando com o que vai acontecer. Às 9 horas, me acorda, me chamando pra envolver. Falo da vida que resolve quando tu se resolver. Tudo que se absorve, nós para pra escrever. Nem tudo, nem tudo é desse mundo. Eu sou tão vagabundo, mas não tô vago no mundo. Entre bebos e fumo, falhas que assumo. Cê tem só presumo, observo que eu arrumo. É dando linha nos meus traços que eu me aprumo. Cê quer saber de estatística de consumo. A loucura que é imensa e eu só relato o resumo. Certo é ter seu certo e ter isso como rumo. Santo Antônio não é o nome do santo. Tá louco, nunca fui santo, portanto. Pra que tanto sufoco, tanto meu pranto no canto. Querendo logo meu troco. Vejo vários no manto do santo, do pau oco. Mas se soco curasse, tadinho da sua face. Até que ela se amasse, no meu jab de classe. Tirador de disfarce, querem dizer não faça. Não importa em o que diz, eu vou apertar meu passe. Pra que o espírito de porco não me alcance. Dança nessa vossa mansa, raposão, não joga as trança. Congela fez dread, você se perde, mas não pede ajuda pra ninguém. Ninguém me ajuda, ops, eu não te pedi que. Quando os bota vim, cê dá o grito. Quando eu tô comendo placa no cabrito. Fudeu, se eles veem, não me lombro. Eu acho que é esquisito, lá se foi. O meu santo Antônio no cabrito. É, quando os bota vim, cê dá o grito. Quando eu tô comendo placa no cabrito. Fudeu, se eles veem, não me lombro. Eu acho que é esquisito, lá se foi. O meu santo Antônio no cabrito. Com a nave em órbita, quem entra tá ligado. Esse radar não vai nos captar. Não veio pra quitar, impactar. Se impactou pra captar, decapitou pra apitar. Tô apto pra lapidar o asfalto. Eu vou correr descalço. E se eu fiz em falsa, ponte sede. O sonho é falso, tudo fede. O motor ferve, enche o tanque. A vida é breve. Hard punk, solta o funk que elas adoram. Quase tá drunk. A trilha é sonora e não me ignora. Que nem tudo é desse mundo. Eu sou de fora, com visão de vagabundo. E às 9 horas, ela quer saber se eu mudo. E meu mundo, me afundo, me iludo. E no fundo de tudo, encontro sempre ouro, ó. Me dá o Marlboro que hoje o desejo mandar. Rima é tesouro na mão de quem bem comanda. Quanto se for e seu cor agora é demanda. Engole o choro, eles não ouvem da sua varanda. E menor, anda sem trocar roupa. Levanta do seu pescoço, servir a sopa. Na janta, se lembra, canta que garganta não é só enfeite pra essas correntes de sangue. Quando os bota vim, cê dá o grito. Quando eu tô comendo placa no cabrito. Fudeu, se eles veem, não me lombro. Eu acho que é esquisito, lá se foi. O meu santo Antônio no cabrito. É, quando os bota vim, cê dá o grito. Quando eu tô comendo placa no cabrito. Fudeu, se eles veem, não me lombro. Eu acho que é esquisito, lá se foi. O meu santo Antônio no cabrito. Se o pneu queima, acende mais um pra minha gangue. Décima é 3 gelada que é pra nós encher o tanque. Fanny, levada, rap punk. Flowzão 4x4 e o pochete tá de Range Rover. Reset, alguém me ouve, aposentado. Perigoso, ninguém mata, Frank Mose. É o Chose, sem pose, com a Glock raspada. De igual pra igual, pra quem não tem nome na farda. E é fácil a madame defender os heróis. E quando pacifica, complica pra nós. Essa é a voz da revolta, um corpo favelado. Vem de altos hit, em vez de baseado. E eu corri pelo certo, taxado de errado. Mesmo desviando letra no meio do fogo cruzado. Sentado, eu reflito, era das vacas magras. Meu corpo é o Egito, habito 7 pragas. Sem malas, com males que vem para o bem. Nós corremos também, mas colamos ponteiro. 2 carros, 1 faixa, maldade é de graça. Na corrida da morte, quem que vai chegar primeiro?